Do pé 2733, autorizado afastamento, reporte na curva. A curva base. Livre, afastamento, reportará na curva base, procedimento 2733. 3? Controle Salvador, 3567, boa noite. 3567, contato radar para o 300, sai da. Tente Arbor 300, sem restrições, 3567. Nove, chame o centro Recife, 260, alternativa 1288. Compete a final do procedimento, chame torre 198 decimal 95. Chama torre 1895. Chame o centro Recife 1288, alternativa 260. 288, 260 com o centro, vou 567, obrigado. Salvador, tá 3897, cruzando 1800-10. 3897, contato radar, só para o 340, vou ir direto Leda na presença. Vamos direto Leda, tá 3897, subindo para o 340. Tá 3567, vou ir Elefo na presença. Direto Elefo, tá 3567. Salvador, boa noite, 362. Salvador, gol no 940, por segue acionamento, posição 8. Chame Centro Recife, no 288, alternativa no 260. 288-260, tá 3567. Salvador, Atmosfera 2733. Atmosfera 2733, suba e mantenha 4000, altitude 4000, voe o VOR. Mantendo para o norte, altitude 4000, vai voar o VOR 2733. Levou 601, decolou, sua escuta. Levou 601, no contato a data, para o 360, após 2000, voa direto Leda. 2000, voa Leda, para o 360, 601. Centro Recife, 1251, alternativa 3625. Ciência está 3897, chamando o centro Recife. Série 2766, reporte no bloqueio do VOR. Reportará no bloqueio 2766. 8, 9, aborto, 3 horas e 50, ao teto, galeão. Solum 273 com 177, 3 horas e 20, externa campanha. Ponto espera, no ponto espera 1895 da pista 10, 273. Autorizado. Passou 32, suba para o 090. Subida para 090. O 02 passou 32, subiu para o 090. 090, 32. Solo Papa Tango, isso não é, então. É o Papa Tango, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha. Nosso destino é Congonhas. Conseguiu coordenar o nível 380, o 2 Mike Alpha. Está na Aerostime, e decola da 197. Da Eule da Brinde, a posse percebe o terceiro Zulu 16. Controle 28-1208 e o transponder é o 5104. Autonomia está com 3 horas e 45, são 4 a bordo, alterna Sierra Bravo, Sierra Bravo. Acionamento com a torre 295, obrigado, eu estou aqui. Alô, Salvador, boa noite, Alta 317. Confirme para o controle. Curva base 2733. José 2733. Continua o procedimento, chame Torre 1895. Continua chamando Torre 1895, 2733. Controle Salvador, Gol 1940, decolou na sua escuta. Gol 1940, contato radar, sou para o 360, saída da EL, Leda Bridge. Então 360, da EL, Leda, o Gol 1940.